Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 29 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, edição de número 397, nesse sábado, dia 11 de fevereiro, ainda hoje aqui no finalzinho do programa, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo para você os nomes, né, dos ganhadores do Troféu Expresso 2017, os grandes destaques aí do ano de 2016. Daqui a pouquinho também a gente vai estar fazendo e já divulgando o ganhador do Vale Compras de R$150 lá da loja Paulinho Sports and Shoes, ainda tem os outros sorteios de hoje no programa. Então continue ligado por aqui, viu? Tô recebendo agora aqui nos estúdios da Pássaro da LFM, Denis Augusto, cantor lá de Mococa, que tá aqui nos prestigiando. Eu tava até dizendo aqui, Denis, primeiramente, boa tarde, mas eu tava dizendo que tá com a agenda cheia, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Graças a Deus, estamos aí, né, trabalhando bastante. E é isso aí. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Denis? Prazer é todo meu. Eu tava vendo aqui, ó, dia 25, Mococa. Exatamente. 26 em Caconde, 27 em São Pedro da União e 28 em Monte Santo de Minas, lá nos Meninos, lá, né? Lá nos Meninos, Bloco dos Meninos. Como é que transforma o repertório do sertanejo pro carnaval? Ou nesses quatro shows é só sertanejo? Então, a gente mescla, né? Porque a galera hoje também gosta, além do axé, o sertanejo universitário vem muito forte, né? Porque ele contagia muito o pessoal. Então a gente tem que fazer essa mescla no repertório para agradar todo mundo. Todo mundo. Ou a maioria, né? Tá, então o show do Denis Augusto, vamos dizer, hoje. Hoje tem show agendado? Hoje não. Fizemos hoje ontem. Fez ontem à noite, né? Isso. Foi lá em Mococa. Isso. Então hoje tá tranquilo. Mas o show de ontem à noite, o que rolou no show? Sertanejão universitário. Sertanejo universitário, mas a gente já colocou o bloco de axé, né? Já tá pra dar aquela esquentada do carnaval. Exatamente. Muda muito o público? Não. Porque você já fez outros carnavais? Sim, sim. É basicamente o mesmo sempre, Denis? Não, basicamente sempre é o mesmo, né? A moçada universitária, né? É. Estão presentes em todos os shows, né? Exatamente. E você já tem uma galerinha que te acompanha, né, meu amigo? Tem, a gente tem até um fã-clube no WhatsApp, a galera que acompanha a gente. Quem quiser entrar no nosso fã-clube também, é só entrar no Facebook lá e chamar a gente em box lá, que a gente passa todos os detalhes. Bacana demais. Facebook do Denis Augusto, é só você entrar lá no Facebook, digitar Denis Augusto, facinho, você já fala com ele, com a equipe dele lá e já entra no pra fazer parte aí do grupo, né? Do grupo do Denis Augusto. O Denis, mas como é que essa história toda começou? Vamos voltar no tempo. No começo de tudo. Como é que surgiu esse negócio de virar cantor, meu amigo? Começou assim, eu tava participando de um festival de talento da minha escola, quando eu estudava no ensino médio. Isso lá em Mococa? Isso, cinco anos atrás. E surgiu a oportunidade de tocar umas modas lá. Eu peguei e falei, eu vou participar, assim, sabe, sem intuito nenhum. Eu vou participar, ensaiei duas músicas, pra você ter noção, era, a gente ia tocar uma música, mas eu ensaiei duas. Fiz a música lá, que quando música veio. Foi? Era uma do Jorge Matheus, acho que era Jorge Matheus Amo Noite e Dia, se eu não me engano. E daí eu toquei a música e a galera gostou, pediram outra. Aí eu fiquei, né? Sorte. Fiquei naquela, e aí, toca outra ou não? Quando eu pedi pros organizadores se podia tocar outra música, toquei outra música. Aí, meu filho, aí quando eu tava numa casa noturna, lá em Mococa mesmo, e surgiu a oportunidade de fazer uma participação. Eu peguei e falei, meu, eu vou... Já levantou a mãozinha, opa, tô aqui. Chamaram eu, fui, né, com aquele frio na barriga, né, a casa tava lotada, cantei uma música, na hora que eu desci do palco, o dono da casa pegou eu pra mão, levou eu pra salinha dele, falou, e aí, você tem banda, canta na noite? Eu não cantava na noite, não tinha experiência, né, mas daí que aconteceu? Ele falou, quero fechar uma data com você. Fechou uma data comigo, arrumei uma banda. Não sabia. Chamou os amigos? Chamei aquela galera, né, que a gente fazia a rodinha de música nos churrasquinhos de família, é, parentes e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade e eu fiz o primeiro show, né? Com o público. Depois disso, o negócio engatou e a gente tá aí até hoje. Quanto tempo faz isso? Meu primeiro show foi 11/11/2011. 11/11/2011. Exatamente. E a partir dali não parou mais? A partir dali não parei mais. Né? Graças a Deus a gente tá com uma agenda bacana. Eu tava trabalhando, hoje a gente tá focado só na música, a gente vive da música, né? Graças a Deus. É, mas demorou um pouquinho até isso chegar. Até isso chegar demorou, né? Porque a gente tem que ter uma estabilidade também, não adianta a gente querer, sabe, sair dando tiro à escura, né? Porque esse é um meio difícil, né? Muito concorrido, muito, né? Muito, a gente tem muitos talentos aqui pela região. Com certeza. E poucas casas. Poucas casas, poucas oportunidades. Poucas oportunidades. Exatamente. Então assim, a gente trabalha, né? E aí, na decorrência, acontece os frutos, né, que a gente colhe. Mas pra isso a gente tem que trabalhar bastante. Qual foi o grande show da sua vida até agora, Denis? Eu cantei junto com dois cantores que marcou, e foi Pedro Paulo e Alex, né? PPA. Pedro Paulo e Alex. Na realidade, três, né? Pedro Paulo e Alex, Conrado e Alexandro e Antônio e Gabriel. Então, esses três shows foi... Porque foi grande número de pessoas, o público foi muito grande. Só que Pedro Paulo e Alex foi extraordinário, cara. Foi uma experiência muito bacana. Tá, mas aí quando você sobe no palco pra abrir o show deles, né? É. Imagino. Como é que fica a emoção, o coração? Porque você tá ali, provavelmente, do lado de um dos seus ídolos, né? Porque é um dos grandes nomes, sim, né, da música. Sim, sim, são referências, né? Como é que fica? O que fica na tua cabeça? A preocupação em atender as expectativas do Pedro Paulo e Alex ou do público? Eu vou ser sincero pra você. O frio na barriga, na hora que acontece, eu acho que a gente não passa nada na cabeça, né? Porque você quer fazer uma coisa bonita e ao mesmo tempo você fica preocupado, né? Você fala, meu, eu preciso fazer um negócio bacana. É. Então assim, a gente procura agradar. É isso que é importante. Vai lá, canta bonito, né? Faz a nossa parte. E o resto é consequência. E depois disso, depois que você fez esses shows aí com esse pessoal, as portas se abriram mais? Com o certeza. Nome Denis Augusto fica mais em evidência? Com certeza. Pra você ter noção, depois que a gente fez esses shows, publicou em Facebook, toda a mídia, depois tem o nosso site também, que eu vou passar pra galera que quiser conhecer mais sobre o trabalho. Eu consegui tocar em Curitiba, no Paraná. Pra você ter noção. Que é uma terra difícil de entrar ali, né? Com certeza. Um contratante veio atrás, entendeu? Então abriu portas num lugar que eu jamais imaginei que iria. Conhecer o Paraná, conhecer Curitiba, uma cidade fantástica. Então, assim, é os frutos, né? A gente planta e depois colhe. Perguntas. Larissa Moreira de Mococa. Como é sentir a energia do público te prestigiando nos shows? Abraço, Larissa. Ô Larissa, um beijo pra você, viu? Eu acho assim, não tem dinheiro que paga. A gente vê as pessoas transmitir alegria, né? Porque a gente vai lá é pra transmitir alegria. As pessoas, elas, automaticamente, isso é recíproco, né? Então, não tem dinheiro que paga. A gente fica muito feliz quando as pessoas prestigiam o nosso trabalho. E isso que é o mais importante. Eu acho que as pessoas valorizar o trabalho que a gente faz de coração, porque tudo que a gente faz é de coração, né? Então assim, a gente fica muito feliz mesmo. E ela mandou outra aqui: o que a música mudou na sua vida, no seu modo de ser? A música é sentimento, né? Então a gente começa a ter mais sentimento, a gente aprende muita coisa com a música, né? Não é só pegar um violão e cantar uma música. A música transmite energia, entendeu? Isso, e renova, né? Então isso que é bacana também. E esse lance de sair e fazendo shows pelas cidades também, acho que é muito gostoso, né, Denis? É cansativo, mas, claro. mas é gostoso. Mas conhece gente nova, isso. Se apresenta pra gente nova. Esse público, ele é diferente de uma cidade pra outra? Sim. Por exemplo, sim. Você vai estar aqui em quatro cidades diferentes durante o carnaval. Provavelmente você já tocou nessas quatro cidades, né? Acredito que sim. Mococa, sim, a sua casa. Caconde, acredito que também. São Pedro da União, já vi você que já esteve por lá. E Monte Santo de Minas. Monte Santo muda de Minas. Muda o público? O público muda? Muda, muda. Né? A gente conhece pessoas diferentes, características de pessoas diferentes. Então, assim, são experiências novas, né? Que nem você disse aí, São Pedro da União, Mococa, que a gente já toca, né? Caconde. Caconde, nosso segundo ano, né? nosso segundo ano, e Monte Santo é o primeiro lá no Bloco dos Meninos. Então, assim, vai. Eu acho que todo ano a gente tem uma experiência diferente, né? Vai mudando, vai, né? Vai mudando, exatamente. Ó, eu vou fazer um intervalinho comercial e, na sequência, vi que você trouxe aqui um músico. Qual é o nome? Eu sou o Edson. O Edson, faz parte da banda, né? Ele é o meu produtor. Produtor, grande produtor, tá aqui ao lado do Denis. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer um intervalo em comercial e daqui a pouquinho eu quero que você faça um ao vivo pra gente. Vamos fazer. Pode ser? Opa. Então vamos lá, intervalo em comercial e voltamos já dando sequência aqui no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. 13:43, na sua pássaro da LFM, programa Expresso, recebendo aqui hoje Denis Augusto, que vai estar, como eu já disse, dia 25 no Carnaval de Mococa, dia 26 em Caconde, dia 27 em São Pedro da União e dia 28 em Monte Santo de Minas. 4 super shows, 4 só no dia 24, que você não vai estar fazendo show aí, é folga também, pra curtir um pouquinho o carnaval, né, Denis? Ou já tem alguma coisa agendada aí? Na realidade tem, né? Tem já. Mas é, tem que aproveitar, né? É, esses momentos, né? A gente tem que procurar estar sempre bem, né? É. E renovar as energias pra gente trabalhar. Você toca muito em barzinho. Já toquei. Hoje a não gente mais? A gente começou nos barzinhos da vida, né? Que é a escola do músico. Eu acho que quem passa pelo barzinho consegue dar sequência no trabalho tranquilo, que é uma experiência fantástica. Evolui muito, né? Com certeza. A vida na noite, aí tocando com na certeza. Noite. Uma música importante aí, uma música que marcou, então, esse período aí que você tocava com mais frequência nos barzinhos da região. Vamos fazer ela aqui então. É uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Dou a vida por um beijo. Vamos assim, ó. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Lenda, né? Música aí do Zezé de Camargo e Luciano, Dou a Vida por um Beijo. É uma das suas referências, Denis? Sim. A dupla Zezé de Camargo e Luciano? Zezé de Camargo e Luciano é muito importante na nossa música sertaneja, né? Que é uma dupla referência, né? Tanto nas músicas como composição e tudo mais, entendeu? Além do Zezé de Camargo e Luciano, o que o Denis Augusto costuma ouvir? Eu gosto muito de Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, Henrique Juliano, né? E Jorge Mateus também. A gente procura sempre estar espelhando essas grandes referências musicais, né? Do sertanejo universitário, sertanejo no Brasil. Tudo isso tem no seu show? Todas essas músicas? Um pouquinho de cada um a gente tem, né? Uhum. Mas como é que é o show do Denis Augusto? É um show pra cima, direto do começo ao fim? Tem aqueles momentos românticos no show? Como é que funciona? A gente procura, aquilo que eu falei pra você, né? A gente procura agradar o máximo de pessoas possíveis no nosso show. Então, assim, né? Tem um pouquinho de cada coisa. A gente coloca um pop rock, né? Coloca o funk que a galera gosta. Deu onda? Deu onda. Deu onda tá na... Vamos fazer um deu onda? Vamos pedir um deu onda, então? Como é que é o deu onda? Vamos fazer aqui, ó, meio sertanejo aqui, ó. Eu preciso te ter. meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e não tenho vergonha. E a sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Você beijando, mozão, me deu onda. E que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama. Por favor, grave logo essa música pra gente tirar esse funk da rádio. Vamos fazer a versão sertaneja, viu? É, gostosinho. Fica que, gravado. Quirelinha aqui, no, toca todo dia, né, Quirelinha? Quirela? Esse daí é o parceiro que a gente tem, é, viu? Eu sei, acompanha sempre vocês, né? É, e pede de onda. Pede, ele gosta. Mas é interessante, tem agora deu onda, né? Essa música fica mesmo na cabeça da gente. Fica. Cada carnaval tem a sua música. É aquela, né, música chiclete, né? E pelo jeito vai ser essa, né? Provavelmente. Ano, né? Tem aquela outra música, né? O Wesley Safadão até gravou agora com o MC Kevin, eu acho. É. Olha a explosão. Isso. Que eu também acho que vai ser a música chiclete do carnaval. Vai ser as duas, então. Acho que vai ser as duas. Vai estar no repertório desses shows aqui já todos. Já tá no repertório. A gente, aquilo que você falou, como que é o show do Denis Augusto, a gente sempre procura estar atualizado. Então, assim, né? Entrou música nova que a galera gostou, a gente tá colocando no show. Entendeu? Então o show que eu assisti no ano passado, do Denis Augusto, já é diferente. Não tem nada a ver com o show desse ano. Assim, a gente tem uma base, né? A gente nunca muda radicalmente. Isso. Certo. Então o que acontece? A gente tem aquela base e a gente só vai trocando músicas, né? A gente vai substituindo elas. Só que é um show bem dinâmico, um show pra cima, do começo ao fim, entendeu? Então, graças a Deus aí tá dando certo e a gente procura manter essa linha. Pra contratar o Denis Augusto, tem no site, tem todas as informações, né? Exatamente. Quem quiser acessar o nosso site lá, ó, www.denisaugustooficial.com.br. O Facebook, a nossa fanpage. Quem quiser curtir e conhecer mais nosso trabalho, é Denis Augusto, vai estar a cara do cavalo. Pode acessar então, vamos lá repetindo o site? www.denisaugustooficial.com.br. Facebook, fanpage Denis Augusto, tem o Instagram, tem o Snapchat, na hora que... Todas as redes sociais. As redes sociais, na hora que entrar no Facebook lá, a capa do Facebook já tem todas as minhas redes sociais. E por ali dá pra agendar o show, pra conversar com vocês. Telefone pra contato? É. Vamos lá, é 19 9 9160. Como é que é o restante aí? 9160-8206. Beleza. Eu entrei no site hoje de manhã pra dar uma olhadinha. Você viu? E vi a história. Lá tem a sua história. E lá na sua história fala que você participou de um festival de música sertaneja, né? O Sertanejo no Vila Country, exatamente, lá em São Paulo. Como é que foi essa experiência? Porque a Vila Country é talvez a casa mais conhecida, né, no Brasil, pra música sertaneja. Sim, sim. Foi uma outra experiência muito bacana, porque antes eu tinha. A minha linhagem era carreira solo, né? Aí eu montei uma dupla e a gente foi participar, né? Como é que chamava a dupla? Denis e Augusto. No caso, era, o rapaz também era Augusto, né? Você viu de coincidência. E fizemos a pré-seletiva, passamos. Aí nas oitavas de finais, que a gente tava participando contra uma outra dupla lá, a gente ficou nas oitavas. Mas era cantores do Brasil inteiro, pra você ter noção. É, o Vila Country, gente, chama a atenção do país Mas inteiro. Foi muito bacana, uma experiência fantástica, entendeu? Aprendi muito e vou levar pro resto da minha vida isso. E do sertanejão mais raiz? Você tem no show também? Tem no show. O que você... Eu gosto de tocar viola, né? É. Eu tô aprendendo a tocar viola agora. A gente toca a moda de Paulo e Paulino, Tchau Carreiro e Pardinho, entendeu? Que é a essência mesmo do sertanejo raiz, sertanejo da viola mesmo, né? É. O pessoal fala que o sertanejo mudou muito e hoje nem mais é sertanejo. É. Você também acha isso? Que o sertanejo mudou a tal ponto que hoje virou mais música pop do que música sertaneja? Houve uma grande revolução, né? Eu acho que hoje em dia se usa mais efeitos. Antigamente era tudo feito ali, no pelo mesmo, né? Assim, não tinha tanto recurso. Tecnologia, né? Tecnologia hoje facilitou, né? Hoje até quem não canta, canta. Exatamente, o estúdio faz tudo hoje, né? Hoje o estúdio... Naquela época tinha que ter muito gogó mesmo, né? Exatamente. O Claudinho aqui pede pra ele tocar uma moda de viola aí. Vamos relembrar uma das antigas então, que tá no teu show aí, sei lá, do Tião Carreiro, alguma que você... Vamos andar aqui, fazer. Ó. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu boto ele na espora. Minha mulher namoradeira, pode vir que nós namora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em quinqueira e tem violeiro em bulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra em quinqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros em bulhão com meus S estão quebrados. Denis Augusto, ao vivo, aqui no programa Expresso da sua pássaro da LFM. Denis, o que, que mudou daquela subida no palco lá na escola, né? Que você teve aquele. Foi um festival? O que, que foi? Festival, foi uma brincadeira? Festival de pro música. Denis Augusto de hoje, que tá aí fazendo show nas principais cidades, indo até Curitiba para fazer um show. O que, que mudou? Eu, para ser sincero para você, eu não imaginava tudo isso que tá acontecendo na minha vida, assim, sabe? Eu não tinha a menor pretensão de um dia subir num palco. Acho que tudo aconteceu, acho que é coisa de Deus mesmo, né? E mudou, assim, foi uma coisa que eu não esperava, mas que eu aprendi a lidar, né? Então, uma coisa. A música, ela faz parte da minha vida, né? Porque meu pai sempre ouviu música raiz. Sempre tava rolando música. Sempre na tava sua casa. Rolando música. E ele foi. Eu ganhei um violão, pra você ter noção. Eu queria aprender a tocar violão e ninguém me ensinava. Morava aqui na. Eu cresci na cidade de Arceburgo. E ali, infelizmente, eu não tinha recurso. E eu gostava muito de ver o pessoal no bar tocar viola, violão, cantar aquelas modas. Todo sábado à tarde eu ia ali ver. Eu era um grande observador. Sim. Então eu aprendi a gostar. E automaticamente, né? Na consequência, e hoje a gente tá fazendo show, né? É. Que é uma coisa que hoje em dia eu já não consigo ficar mais sem, né? Como um grande observador que você disse que é, que caminho que a música sertaneja tá tomando? O que, que a gente vai ter dessa música sertaneja? Olha, pra ser sincero pra você, você vê a diferença, né? Na moda de viola, né? Que a gente ouvia. Porque hoje, assim, eu acho, é a minha opinião, né? Hoje as músicas, infelizmente, estão com umas letras que não são, às vezes, né, letras de conteúdo, entendeu? Existe as músicas têm uma batida legal, alegre, que motiva a pessoa a sempre estar o bem. O ritmo é fantástico, o né? O ritmo é fantástico. Mas se você a letra, para ouvir... Exatamente, a letra, infelizmente, ela não tem peso, não tem conteúdo. E se você pegar para analisar com as músicas de antigamente... tinha uma história por trás de tudo. Às vezes era uma história de amor, né? Às vezes era uma história de um fato ocorrido na vida da gente. Fatos que aconteciam em fazenda e tudo mais, né? Hoje não. Hoje é bebida, mulher, né? Balada e tudo mais. Então assim, né? Teve essa grande... Mas você acha que vai continuar nessa linha? O povo só quer saber de festa e... Você vê que hoje tem artistas que já tem músicas de peso. Eu acho que não vai perder a essência, né? Eu acho que fala pra você assim, que vai mudar radicalmente, eu acho que não. Porque eles têm a base, né? Tem uma base musical. Então, assim, eu acho que perder a identidade mesmo, eu acho que não. Porque alguns artistas carregam a bandeira, já outros não. Você pega o Guilherme Santiago, por exemplo, que gravou agora Casa Amarela? Casa Amarela. Né? Casa Amarela, já é uma música mais no estilão do sertanejo, mais dos anos 90, né? Você acha que essa é uma tendência aí do mercado, que muita gente vai começar a seguir por esse lado? Porque já. Não está tendo espaço, porque tem muita gente nova chegando? Exatamente. É isso mesmo? Isso. Que vai acabar acontecendo? Eu acho que sim, né? Sempre tem que renovar, né? Acho que a gente sempre tem que estar renovando. Porque você pega o Guilherme Santiago, eles vieram com três músicas, né? Jogado na Rua, né? Jogado na Rua, Meia Noite e Meia. Meia Noite e Meia. E agora essa, tudo no mesmo nessa pegada aí do sertanejo ali dos anos... A pegada deles, né? 90, anos 80. Eles têm as músicas de balada. Eles tentaram sair, né? Tentaram sair, mas não é a linhagem. Não deu muito certo, eles voltaram. Jorge Mateus, você pega a música Jorge Mateus, é só música romântica. Antigamente gravaram músicas mais agitadas, só que a linha deles é romântica. Letra, conteúdo. Henrique Juliano, mesma coisa. Mesma coisa, né? Gustavo Lima já é o meio termo, né? Tanto é que ele gravou um DVD agora 50-50, que é metade balada e metade romântica, né? O Jorge Mateus, quando estourou com Pode Chorar, né? Pode que chorar, era uma música mais agitada, mas depois só veio românticas, só né? Só veio música. Românticas. E você? próximos passos, próximos projetos? Quando a gente vai começar a ver o Denis Augusto aí na... Nas rádios. Eu nem falo mais rádios, mas imagina aí no, nos programas de TV desse Brasil. A gente tá... Esse ano vai ser um ano bastante trabalhoso pra gente, tanto no marketing, como que a gente tá com uns projetos bem bacanas. Vai sair a música Denis Augusto, com o webclip já, a gente já tá trabalhando em cima disso, que vai ser a música de trabalho nossa, tá? Feito por um grande compositor do Brasil que a gente tem contato. Pode falar o nome? Tem dois compositores aqui. O Thales Lessa, né, que é o compositor aí de Maiara e Maraíza, Felipe Araújo, a Malé Falsa dele, entendeu? Então, o cara do momento. É, o cara do momento. E o Pateta, compositor do Zé Felipe, filho do Leonardo. A música dos dois. A música é. Então, assim, a gente tá trabalhando nesse projeto que vai ser o carro-chefe do Denis Augusto, né? Denis Augusto tem música de trabalho, só que ainda a gente, né, preferiu fazer uma nova música de trabalho e começar do zero. Então, assim, a gente tá dando a cara nova pro Denis Augusto, né, pra esse novo projeto, pra começar a trabalhar. A partir de quando? Já tem uma data? Março. A partir do mês de março. Então já passou o carnaval, já começou. Passou o carnaval, a gente vai fazer o lançamento. Já vai estar fazendo o lançamento da música. Exatamente. Pra começar a tocar nas rádios. E eu quero te pedir pra gente fazer um lançamento aqui na Páscoa. Opa, tá já marcadíssimo, meu amigo. Só falar a data. A gente fica muito feliz de estar participando aí. Muito obrigado mesmo. Hoje em dia o pessoal usa muito as redes sociais, né? Exatamente. E além do áudio tem que ter o vídeo. Então vai ter um vídeo dessa música também, exatamente, que vai ser lançado nas redes sociais. Exatamente. Bacana, vamos participar disso aí, né? Vamos participar, ué. Já quer saber de festa. Ah, isso aí. Denis, mais uma pra gente encerrar. O que, que dá pra você fazer aí pra gente finalizar? Eu gosto... Aquela que o pessoal mais pede no show, pode ser? Pode. Uma que você mais gosta? Eu sou fã de Bruno Marrone, né? Então, assim, a gente também toca no show Bruno Marrone, que a galera também gosta, né? Opa, e como, né? Então, vamos fazer um Bruno Marrone então? Aqui. Depois que você foi embora, a solidão entrou e trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei fugir, tentei sair, não consigo dormir, eu já não tenho paz. E até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Lenda. Parabéns, viu, Denis? E a gente espera então você em março para fazer o lançamento dessa música. Com certeza. Eu que agradeço você pela oportunidade cedida aí de estar mostrando o meu trabalho. Eu agradeço aí a todos os ouvintes também, né? A gente fica muito feliz, né, por você estar convidando a gente. Você é referência aqui na nossa região. A gente tem esse espaço aí sempre para valorizar os artistas aqui da região. E a gente sempre recebe pessoal lá de Mococa. Legal. Né? A gente sabe que lá tem bastante artistas. E só para a gente finalizar, uma última pergunta, Denis. Uhum. É algo que eu sempre faço aqui pro pessoal. Você é mais valorizado lá na sua casa, lá em Mococa, ou em outras cidades da região? É triste, né? É triste, mas infelizmente Santo de Casa não faz milagre. É isso que eu sempre falo, né? Mais ou menos isso também, né? Não faz. Mas a gente trabalha, né? A gente sempre faz com amor aquilo, independente se valoriza ou não. Quando contrata nosso show, a gente vai e faz com maior alegria, né? Então, assim, independente, a gente tá sempre fazendo com muito amor, fazendo de coração. Eu gostaria de mandar um alô aqui pro meu fã-clube, o grupo no WhatsApp. Quem quiser participar também, dá um alôzinho pra gente lá no Facebook, se quiser participar também. Opa, claro, vamos lá marcar lá. Então, nosso fã-clube aqui, ó, deixa eu só mandar um alô aqui pra galera, ó. A Ano, Batata, Birim, Bruno, Bia de Guarulhos. Tem a galera da região aqui, entendeu? Então, rapidinho aqui, ó. É muita gente. Tranquilo, pode falar. Gu, Grazi, G. Macedo, Fubá, Edson, Éder, Diego, Denim, deixa eu ver aqui. O Pirituba, mais a galera. Essa galera toda, um grande abraço para todos vocês, Denis. Muito obrigado. Eu agradeço de coração a você, a toda a sua equipe e os ouvintes. O produtor? Edson. O Edson, né? E o Quirelinha que veio aqui junto, né? Fazer parte aí, assistir a... Nosso quase parceiro. Chorou aqui com o Bruno Marrone, né? Ah lá. Chorei. Faltou só a cachaça. Um abraço, gente. Intervalinho comercial, eu volto na sequência já para finalizar a edição de hoje do Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.